кстати, верующая города Мари, здесь Матерская из него исключена, все равно. Зода Зеру, связавшая рядом Мари, Десматрея. Сапар Зеру, Симпу Зеру. Zona 70, desse mantém a 3 mil pés, ajuste na 0 no 5. prossiga. Autorizado chegada 1,4 mil pés, mas ela não se foi. Vá bom. Desça até 3 mil pés, mas ela não se foi. Autoriza por 4220 após. Para 3170, final, resolve. 170, reparto externo. Começando, Tela 3, vamos para a tela. Gente, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso no 0-3-1-0. Zero, solo 02, livre direita, ataque nessa frequência via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, tá 3170. Nossa, a transmissão tá muito baixa. Deve ser torre 18,6, é isso? 18,95. 18,95, agora sim, 5%. Torre, boa noite. Azul 4220, estabilizado. Boa noite, Azul 4220, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso, Azul 4220. 220, solo 06, livre à direita, ataque na frequência, via 1 para quilo, 43. Chegada à mare, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 0,9. Nossa, livre descida até 4 mil. Desça desse para 2000, autorizado sinal LF Ferreira, reporte localizador, ajuste 1095. 6, boa noite. Autorizado, chegada a Mari, desce, mantenha 050, veja lá. LS 3891, complete final ILS, torre 1 no eixo de cima 95. 3895, muito grato. Salvador, muito boa noite, 3891 no final e ele é X-Ray. 3891, boa noite, reporte terra. Reportar. Vai passar o externo, já baixado de checado. 3891. 3891, livre pouso mal no zero, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no zero no 5. Gente, 3891. Zero, desço para 2000, autorizado final LS XR, informe localizador. Avião no solo 17, livra direito, taxi na frequência via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Posição 9 do parte 3. Posição 9 do parte 3, tá bem, né? Descida até 2000, ajuste 10-15, informe localizador, livre LSXR. 10-15-2000, zero, complete final ILS, destino à torre 1-8, decimal 95. 18-95, bom dia. Salvador, está 3520, passando ao Termax, embaixado, checado, pista 90. Gente, 3520, livre pouso na 10, vento 130 graus, 119, altina 10 no 5. 5, livre pouso. 5556, completo final do procedimento, senhor Torre, 198, decimal 95. Bom, popô. Boa noite, 556, repórter externo. Tá visitando, João. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Baixada da base. Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão número 3. Posso externo, baixada da base. A gente aguarda, pista livre. Livre pouso não no zero, vento no 40 graus, com 119, altímetro no zero no passo. Livre pouso 55. Aulas 27, libere à direita, passe Alfa Juliette, portão 1. Direita, Alfa Juliette, portão 1. prossiga. Como é que eu tenho um repete?